Olá. O poder de Deus é algo que os incrédulos obviamente desconhecem, embora eles possam falar sobre ele, né? Segundo as suas teorias, segundo as suas ideias, mas o poder de Deus, de fato, eles podem ter assim alguma informação, porque muitos incrédulos inclusive leem a Bíblia, ou pelo menos ouviram falar alguma coisa que está na Bíblia e podem associar ações de Deus com o seu poder, de acordo com o que está descrito ali. Mas conhecer de fato, entender, assimilar esse poder, isso a Bíblia fala que não é para o incrédulo. Já os crentes, ou seja, os que creem, eles aprendem a lidar com o poder de Deus. Essa que é a verdade. Nós não temos capacidade em nós mesmos para entender, para assimilar, para viver debaixo do poder de Deus no sentido pleno. Portanto, é uma vida de aprender a cada dia. Que poder é esse? E desfrutar dele da melhor forma. Pois bem, Israel, como nós sabemos, foi ensinado e de várias formas sobre o poder de Deus. Eles aprenderam através dos profetas, as descrições dos profetas falando sobre o poder de Deus. Os homens de Deus que, de alguma maneira, serviram de exemplo e que experimentaram esse poder de uma forma, vamos dizer, acima da média, isso serviu de ensino também. E o povo como um todo teve muitas experiências ao longo da história, registradas na palavra de Deus, sobre esse poder. E claro que esse poder ele tem muitas maneiras de ser entendido, não é só através de coisas extraordinárias, mas até através de coisas que podemos considerar corriqueiras, mas o poder de Deus está ali o tempo todo, né? Sem o poder de Deus, nada acontece no universo, nada existe, na verdade. Então, o fato é que Israel, apesar de ter aprendido tantas coisas de tantas maneiras, o fato é que eles desaprenderam, como se costuma dizer. É contraditório dizer isso, né? Se é que alguém desaprende. Mas o fato é que sim, é uma desconsideração do poder de Deus que acontece como se nunca tivessem aprendido. E a gente vê isso pontualmente em várias situações. Isaías fala sobre isso algumas vezes, e podemos dizer que na sua proclamação ele ajuda o povo a olhar para o poder de Deus. E hoje eu queria que nós víssemos dois aspectos do poder de Deus que são lembrados aqui por Isaías, que são colocados por Isaías como algo para o povo olhar, para o povo prestar atenção. Dando continuidade então aqui às nossas leituras, voltando aqui onde nós paramos, né, no capítulo 51. Nós fomos até o versículo 8 e hoje nós vamos prosseguir com o texto do versículo 9 ao 23. Então, Isaías 51, de 9 a 23. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que cortaste o monstro dos mares em pedaços, que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é meu povo. Desperte, desperte-se, desperte. Levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota a taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e com a repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu a porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhe disseram: caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua, para nela se andar. O poder de Deus é perfeito, evidentemente, e aqui vemos então dois aspectos do poder de Deus. O primeiro deles é que o poder de Deus é inesgotável. O poder de Deus é o poder de um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo, o Deus que criou o mundo. O Deus que formou a terra, que formou o homem, o Deus que formou o povo de Israel, o Deus que libertou no passado, é o Deus que liberta no presente e no futuro. O texto aqui fala sobre uma expectativa, uma espécie de oração, uma espécie de súplica a Deus, se dirigindo a Ele, dizendo a ele para que esse braço despertasse, como Deus aqui numa inatividade não estivesse se movendo. Então uma súplica para que Deus agisse, para que ele agisse poderosamente, como na libertação do cativeiro egípcio, porque aqui diz, né, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que cortaste o monstro dos mares em pedaços, que traspassaste aquela serpente aquática? Aqui são usadas algumas palavras em hebraico que remetem à ideia de monstros marinhos. A própria palavra Raab no original aqui, a ideia de alguém arrogante, alguém impetuoso, que age para destruição, algo que vem para destruir. E no contexto, nós sabemos que está se referindo aqui ao Egito. O texto está dizendo, não foi o Senhor que acabou com esse monstro, com esse dominador lá do passado? Versículo 10, não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar, redimidos aqui no sentido de aqueles que foram resgatados do cativeiro lá do Egito, bem entendido, né? Aqui não tá falando de salvação, de vida eterna, não é esse o ponto aqui, né? Está dizendo, olha, não foi o Senhor que agiu assim lá no passado? Veja que esse é um tema constante aqui em Isaías, essa lembrança, né? Mas aqui é feita essa pergunta a Deus: o Senhor não é o mesmo? O Senhor não é aquele que fez essas coisas, que agiu dessa forma? Então essa expectativa de que Deus agisse, lembrando que aqui o contexto é o cativeiro babilônico e o povo sendo levado, o povo sendo oprimido, o povo confuso, sem esperança, tudo aquilo que a gente já tem visto aqui, já tem avaliado. E vem então a confirmação da ação de Deus, como que numa resposta, como se houvesse um diálogo aqui, né? No versículo 12, eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Quer dizer, esse temor, na verdade, está revelando aí alguma coisa errada no coração de vocês. Vocês estão temendo os homens, estão temendo o que eles podem fazer. E o que leva automaticamente, diretamente, a uma desconfiança do poder de Deus, uma avaliação errada do poder de Deus. Por quê? Porque ele diz na sequência aqui no versículo 13, para que você, por que você diz isso? Para que você esqueça do Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor. Vocês estão com medo do opressor. Não é que o opressor não fosse real e que não causasse medo nas pessoas. Isso é real. Mas viver com isso no coração é que está errado. Viver com isso como se o opressor tivesse o domínio total da situação é uma perspectiva errada. E é isso que Deus está dizendo para eles aqui. Pois onde está a ira do opressor? E aí vem o ponto de esperança. Ou seja, sim, eu vou agir, eu sou o mesmo. Vocês não precisam ter esse medo. De fato, eu não mudei. E o meu poder continua o mesmo. Eu sou capaz de fazer agora o mesmo que eu fiz lá. Posso fazer coisas diferentes. E posso fazer coisas muito parecidas. Mas o poder será sempre o mesmo. Ele diz, né, o versículo 14, os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. O que ele está dizendo aqui é que o povo, claro, morreu gente lá, é evidente que pessoas morreram, mas ele está dizendo que o povo israelita não vai ficar preso aí. E aqui é uma repetição do que Deus já vem anunciando, né? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é o meu povo. Ou seja, eu não mudei a minha aliança com vocês, da minha parte, não mudou, as minhas promessas continuam de pé e o meu poder é inesgotável. O mesmo Deus pode agir com o mesmo poder. Ele iria agir para libertá-los da Babilônia com o mesmo poder que ele os libertou do Egito, Sem dúvida alguma. O Senhor vai agir como o Senhor agiu no Egito, com o mesmo poder? Resposta: sim, com o mesmo poder. Eu sou o mesmo Deus. Não significa que cada detalhe será idêntico, mas o próprio Deus sempre faz esse paralelo, que assim como eles atravessaram lá, eles vão atravessar também os desertos, assim como eles foram sustentados, eles seriam sustentados novamente. Então tem paralelos. Por quê? Porque o poder é o mesmo, é um poder inesgotável. Agora, isso evidentemente não se encerra com o cativeiro babilônico, como a gente sabe, porque lá no final da grande tribulação, novamente o poder de Deus estará em ação, o mesmo poder. Novamente, os israelitas estarão como nação, como povo, eles estarão com a sua fé enfraquecida, com os seus olhos não devidamente voltados para Deus e para o seu poder. Portanto, essa dificuldade que é vista aqui, que é mostrada aqui, de Israel, é a dificuldade para confiar no fato de que o poder de Deus é inesgotável. Isso causou problemas para eles. E Deus está dizendo: olha, vocês têm alguma coisa aí que precisa ser corrigida. Vocês precisam olhar para o meu poder, precisam entender novamente, precisam renovar a sua confiança no meu poder. Olhando para a igreja, o que nós podemos dizer assim com segurança é que tem muita confusão sobre o poder de Deus, não é mesmo? O poder de Deus é abusado pela cristandade de um modo geral, vamos dizer. Tem muita doutrina esquisita, estranha, em que o poder de Deus é uma espécie de feitiçaria gospel, né? O pessoal usa de mecanismos de superstição, objetos milagrosos, pastores com poderes, supostos poderes, né, para curar as pessoas, e depois eles dizem numa falsa modéstia: não, não sou eu, é Jesus, e coisas assim. Tem muita confusão sobre o poder de Deus, e as pessoas, no final das contas, vamos colocar aqui, vamos chamar de crente comum. Quando eu digo crente comum, estou falando de uma pessoa verdadeiramente salva, verdadeiramente redimida, resgatada pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus, mas que não é uma pessoa que necessariamente tem grandes conhecimentos, entende o básico, conhece, vive uma vida correta, procura viver corretamente diante de Deus, mas quantos de nós realmente experimentamos o poder de Deus da forma como deveríamos? Quantos de nós não acabamos usando o poder de Deus de forma um pouco estranha, aquilo que as escrituras mostram de fato? Quantos de nós confiam efetivamente no poder de Deus para agir, e não no nosso poder, não no poder dos homens, das instituições humanas? Quantos de nós vivem de fato dessa forma e não fazemos confusão? Cremos que esse poder é inesgotável, de fato, é o mesmo Deus, e que ele age de forma absolutamente soberana no uso desse poder. Aliás, essa questão do uso soberano do poder de Deus é que nos leva aqui ao segundo aspecto. Primeiro aspecto: o poder de Deus é inesgotável. O segundo é que o poder de Deus é infalível. Ele não falha, ele é preciso. Como muitos diriam, é cirúrgico. Ele vai agir da maneira como tem que agir, no tempo que tem que agir, nas pessoas. Ele vai fazer o que é absolutamente certo. Esse poder não é um poder aleatório, não é um poder manipulável, não é um poder que os homens podem dizer, não, agora eu vou fazer com que o poder de Deus se manifeste aqui, por exemplo. O poder de Deus, ele é infalível, ele não irá falhar. Ele age com retidão para punir. Ou seja, quando Deus pune, ele pune com absoluta justiça e não falha nisso. Ele não falha. Deus não falha nas suas punições. Ele age com absoluta retidão. Porém, o que o texto nos mostra aqui é que Israel era um povo entorpecido. E interessante, o texto diz, não entorpecido por vinho. Não é porque vocês tomaram vinho, não é esse tipo de entorpecimento. O texto mesmo já esclarece isso. É um entorpecimento diferente. É um entorpecimento que vem por conta da ira de Deus que recaiu sobre eles. E essa ira de Deus recaiu sobre eles por conta dos pecados. É uma ira de reprovação, é uma ira de disciplina, não é uma ira de abandono, não é uma ira porque Deus se tornou incapaz de protegê-los, de salvá-los, não, é uma ira voltada contra eles de forma a repreendê-los pelos seus pecados, só que essa ira acabou fazendo com que o povo ficasse embriagado ou atordoado, entorpecido, e não conseguia então ver as coisas com clareza. Eles não conseguiam entender o que era a consequência do pecado, qual era o papel de Deus em tudo isso, não conseguiam enxergar a exatidão, a retidão de Deus. Interessante, o texto traz aqui, veja que o texto começa com dizendo para que o braço do Senhor despertasse, desperta, Senhor, né? Desperta o teu braço, será que o Senhor vai agir como antes? E agora aqui no versículo 17 é o povo que é conclamado a despertar, desperta Jerusalém. Jerusalém, lógico, a cidade não vai despertar, ela é, os muros, né? As ruas, os prédios, não, é o povo, né? Aqui é simbolizado, representado por Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, cá a taça que faz os homens cambalearem. Os homens ficam entorpecidos, eles ficam desnorteados, porque a ira de Deus, ela pesa e ela faz com que as consequências sejam sentidas. E ali foi pesado mesmo, o cativeiro foi algo muito pesado. De todos os filhos que ela teve, falando de Jerusalém, aqui dos seus habitantes, dos homens, principalmente os líderes, obviamente, não houve nenhum para guiá-la. Ninguém foi capaz de colocar a ação nos trilhos, de colocar as coisas no devido lugar. Evidente, houve bons reis, houve alguns líderes ali que fizeram coisas boas, reformas importantes, mas nada que colocasse de uma forma permanente. Sempre era na base do conserto e desvio. Um conserto aqui e muitos desvios depois. Quando surgia alguém com coragem, com temor a Deus suficiente para fazer as coisas certas, logo vinham outros e faziam uma porção de tantas coisas erradas, eram sucedidos por outros que faziam mais coisas erradas, e raramente então aparecia alguém que Deus colocava ali para impedir que as coisas se acelerassem ainda mais, né? E claro, tudo acaminhou para o tempo em que o cativeiro chegaria, e veio mesmo, Mas o fato que Deus está dizendo, não tinha ninguém, de todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la? Quem? Vai ter algum homem, alguma nação, algum aliado político com quem vocês andaram aí procurando se unir? Alguém vai poder consolar, vai poder trazer a solução para vocês? Dessas duas desgraças, ruína e destruição, fome e espada, ou seja, eles sofreram com a fome, com a escassez, com a penúria, desalojados, né, das suas casas e despojados dos seus bens, e além disso, houve mortes, houve sofrimento. Quem vai poder livrar vocês e aliviar vocês dessas coisas? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e com a repreensão do seu Deus. É isso que está acontecendo. Como vocês vão encontrar a solução se vocês estão debaixo desse atordoamento? Vocês estão sofrendo essas consequências, porque Deus age com retidão para punir. Vocês estão percebendo que o poder de Deus, ele é reto e que ele é tão poderoso que não tem como vocês encontrarem qualquer solução, de que Deus está fazendo as coisas exatamente como ele quer, que ele está conduzindo, e que ele pune dessa forma, e vocês não vão se livrar da punição enquanto ele não decretar que é o fim da punição. E aí vem de fato a ideia de que sim, existe um fim, porque Deus colocou um fim. Deus colocou um limite. Ele diz: vocês não vão experimentar esse cálice da forma como outros experimentaram, como outros tiveram que experimentar. Portanto, versículo 21, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo: veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Eu vou tirar esse cálice, eu vou tirar esse cálice da ira que você tem bebido. Dele, do cálice da minha ira, você não mais beberá. Ou seja, vai ter um fim para isso. E eu a porei, porei essa ira, né, nas mãos dos seus atormentadores. Eles agora é que vão beber esse cálice. Esses que disseram: caia prostrada para que andemos sobre você, a ideia aqui de uma derrota, né, que eles sofreram, de uma humilhação que eles sofreram, principalmente a ideia de humilhação, que é andar sobre, né, aquela ideia de colocar o pé no pescoço do inimigo ali, é o que está muito presente nesse texto. E você fez as suas costas como chão, ou seja, a situação vai se inverter. Eles é que serão humilhados, eles é que serão derrotados. E claro que aqui todo o contexto de Isaías já falou muito sobre o fim da Babilônia, como Deus iria derrotar a Babilônia, tão orgulhosa, tão cheia de si, tão se achando invencível, mas decretada ali a sua derrota por Deus. Não havia como eles prosperarem. Deus está dizendo: olha, o que eu tenho dito é isso, porque o meu poder é infalível. Deus age com retidão para punir, mas age com retidão para libertar. Ele pune na hora certa, ele pune na medida certa. Ele liberta na hora certa, na medida certa. E se ele quer punir os inimigos, ele vai punir na medida certa e na hora certa. Deus continua sendo assim. É assim que ele age. É um poder inesgotável, é um poder infalível. Israel certamente teve essa dificuldade para discernir essa tensão entre as circunstâncias pelas quais eles passavam e o poder de Deus, que controla as circunstâncias, que está acima das circunstâncias, que diz até que ponto circunstâncias ruins, desagradáveis, vão prevalecer e quando elas terminam, que Deus tem um poder que é infalível, ele não falha, é preciso. Israel não conseguia discernir isso, tinha muita dificuldade e agora estavam entorpecidos e Deus está dizendo: despertem, despertem, olhem, olhem para mim, olhem para o poder, olhem para o que eu estou dizendo, acordem. Olhando para nós, olhando para a igreja, interessante que a igreja é formada por quem mesmo? Se não por aqueles que creem em Jesus, o Jesus que, como ele mesmo disse, iria tomar o cálice que ele se referiu ali, o cálice da ira de Deus, e tomou. Jesus usou essa mesma linguagem, aplicando para o seu sacrifício, para sua morte na cruz. Ele tomou o cálice, ele recebeu sobre si a ira que era destinada a nós, a ira que cabia a nós, que nós merecíamos. Ele nos livrou. Essa é a igreja, ela é formada por esse povo. E eu creio que esse povo, que é a igreja, precisa, a partir desse texto, viver na dependência desse poder de Deus que é descrito aqui nesse texto, crendo que esse poder é inesgotável. Ele é o mesmo poder. Deus não diminuiu nem aumentou o seu poder. Agora, isso não significa que ele é aplicado da mesma forma em cada situação. Não adianta reivindicar que Deus vá abrir o mar, ou que Deus deva curar uma pessoa, porque eu estou dizendo que ele deve fazer, porque ele fez no passado. Deus vai fazer o que ele quer, da forma como ele quer, no tempo que ele quer, se ele quiser fazer. Mas isso não diminui o seu poder em nada, o seu poder é o mesmo, ele é inesgotável e ele é infalível. Ele não vai falhar, não vai deixar de ser reto. O fato é que nós já somos fruto desse poder infalível, porque já somos justificados. O que é a justificação, senão o poder de Deus nos proporcionando uma qualificação como pessoas justas, mesmo não sendo justos? Nós não somos justos por nós mesmos, mas nós recebemos essa qualificação por causa da obra de Jesus Cristo, que bebeu o cálice da ira de Deus. E nós seremos preservados da ira de Deus, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Israel, que foi um povo preservado, como o texto diz aqui, continua sendo um povo preservado, tanto no cativeiro babilônico, eles seriam preservados, como na tribulação, como a gente já viu vários textos. O fato é que nós seremos preservados da tribulação, nós nem estaremos lá. Isso é uma bênção de Deus, porque Deus tem um poder que é infalível, até para tirar a igreja daqui quando chegar o momento certo. Agora, nós não somos preservados da repreensão de Deus quando pecamos. Nisso, as coisas continuam acontecendo Eu não diria da mesma forma, mas com o mesmo critério, porque Deus continua sendo justo e a sua retidão para punir ou para libertar vai agir sempre com absoluta retidão. Então que essa vida na dependência do poder de Deus faça sentido para nós, é um aprendizado, temos que aprender sempre e sempre sobre esse verdadeiro poder de Deus e que a gente, na medida do possível, possa expressar como é esse poder ao mundo também. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.